Salvador, muito bom dia. É o Azul 2772, relações com a esfera da Rosélia. Azul 2772, autorizado alinhar e decolar pistão no zero. Vento 02, 0 grau, 039. Está autorizado alinhar e decolar para o Azul 2772. Prosseguiu, papapá, Alfa, Golfo e Serra. Siga o papapá, Alfa, Golfo e Serra. Papapá, Alfa, Golfo e Serra, confirme o transponder alocado e a altitude que está mantendo. Gente, 0214, mantendo 510. Mantenha a linha do litoral, reporte quando não for da barra. Você encerra controle. Sete sete dois, decolado 230, chame o controle, salão em 119.8, com voo. 119.8, obrigado, bom dia, montador. Voo 2772, ação. Azul 2772, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 160, saída coral no braço. 160, saída coral no braço, 2772 azul. Papapá, Alfa, Golfo, Serra, confirma em posição. Eco Azul 2772, solicita uma pé-prova 270, plano 40 milhas, para evitar formação. Apenas confirmar a prova? 270. Teste, está autorizado Azul 2772. Autorizado Azul 2772. Chegada Mário, Baronês de voo 050, ajuste altímetro no... Bem, Verbo Med 1, Baronês de voo 050, altímetro no 0 no 5. 050, Verbo Med 1, pelo papagaio. Quilo Papa Lima está autorizado a final do procedimento ILS 78 no 0, desceu para 2 mil pés, altímetro no 0, 1 no 5, reporte visual com a pista. Quilo 2000 autorizado em ILS, final da ILS 78 no 0, para reportar visual com a pista, Quilo Papa Lima. Papa Alfa Golf Sierra, controle. Passaria do 2223, autorizado alinhar e decolar, seção 1-0, vento 0-5, 0 grau, 0-3, mais. E decola, zona 0, passaria 2223. La Barra, vem pelo litoral sul. Peixe, mantenha 510, reporte farol da Barra, o Alfa Golf Sierra, altímetro 1-0-5. É do 2223, decolado 40, chama o controle Salvador e 119.8, bom voo. 198, obrigado, 2223. Controle, bom dia, passaria 2223. Passaria 2223, contato radar. Vai colar que você sai da Arbo 1 na transição elétrica para o nível de voo 180. 80, é, liberaria da restrição de uma centena ou 2223? Falei, está cancelada a restrição de exército vertical na Cedargo, a série 2223, livre da restrição 180. 180, livre da restrição 2223. Mantendo 500 reais. Sou o papá Alfa Golf Sierra, faça cheque seu transponder, estendo by normal, não recebo informação do mesmo. Reporte através de Pitó Sul. Negativo. Salvador, o azul 2772. Agora já tem condições de retornar a rota, o ideal seria a proa de Léo, se possível. Sete, o azul 2772. Aguarde autorização para voar Ilhéus. Aguardo o 2772. Azul 2772, tem como voar direto Raíra? Afirma, direto Raíra, grato 2772. Autorizado direto Raíra ou azul 2772? Raíra 2772. Alfa do Serra, chama agora a torre 118 decimal 95. Chamará a torre Salvador, o Alfa do Serra, graça, mão pra baixo. Bom, pois, agora recebo informação do seu modo alfa, negativo, modo tchá. Salvador, bom dia, o papapá, o favor, Serra. Aeronave na escuta do controle, chame torre 118 decimal 95. Gente, Serra. Estabilizado no localizer, visual com a pista, o quilo papalima. Papapá, quilo papalima, chame torre 118 decimal 95. Torre Salvador, 118 decimal 95, quilo papalima. Bom dia, papapá, Alfa Golf Serra. Papapá, Alfa Golf Serra, reporte na vertical do farol de Itapuã. Confirme intenções de pouso. Reportará no farol de Itapuã. É, pousará para abastecer somente a após segue para a Serra em frequência. Golf Serra, confirme para a torre. Vai pousar na pista 17 ou no pátio? Autorizado o pátio direto, Serra. Alfa Golf Serra, confirme o pátio. Um minuto, Serra. Salvador, papapá, quilo papalima. Quilo Pelo Papa Lima, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. Pouso autorizado no zero, pelo Papa Lima. Papa Lima, pista molhada. Aciente, pista molhada, pelo Papa Lima. Cidadão Alfa Golfo Serra. Alfa Golfo Serra, torre. Baixa 3. Golfo Serra copiado, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará o farol de Itapuã, Alfa Golfo Serra. Oi, o azul 4299, Alfa Golfo Serra. 4299, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 4299. Salvador Approach Control, good morning, Alcanar 6311, receiving information, Juliet, passing 231, descending 160, tracking a dock. 0-4-0-1-5, descendo 0-5-0-0-0-1-0-5. Descendo 0-5-0, vai a Bonfi. Quilo Papa Lima no solo 851, no táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Confirma o estacionamento. Dado o Quilo Papa Lima prossegue pro marcha principal e somente para o embarque do passageiro. Quilo Papa Lima, entendi que vai prosseguir pro pátio 3, confirme. Afirmativo. Quilo Papa Lima chama o solo 121, decimal 9. 219, Quilo Papa Lima. Azul 4299, autorizado a decolar, pista no zero, vento 060 graus, 0612 de nós. Autorizado a decolar, 4299. Rodolfo Serra, confirme, visual com a Embraer da Azul, iniciando a rolagem na pista no zero. Afirmo. Alfa Golf Serra, pouso a critério no pátio 3, o vento 060 graus, 0612 de nós, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, Alfa Golf Serra. 160, chama o controle, Ilhéus, 120, décima 1. 4299, decolada 53, chama o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, agora obrigado, bom fim de semana, bom dia, 4299. Salvador, bom dia, azul do 4299, na Sango 1. Azul 4299, contato o radar na decolagem, se você está em Sango 1 na transição Motiva, para o nível de voo 320. Subindo na Sango 1 no Motiva, Motiva para o 320, 4299. Tá, confirmo? Confirmando que vai completar após o asa fixa que vai para o pátio 3 também. Alfa Golfe, informa que o sinal é o número 1, ok? Uso cursor a conta em risco no pátio 3 e aposto no solo. Está pelado no solo, Alfa Golfe. Controle 4299, visual no setor, poder voar, Leda. Autorizado, Neto Leda, azul 4299. Leda, obrigado, 4299. Pátio 3, Alfa Golfo Serra, senhora. Alfa Golfo Serra, considere o solo 155 para a nova decolagem, chame o solo 121-9. Para a nova decolagem, chamará o solo Alfa Golfo Serra. Bom dia, Tan 3179, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Aline, mantém 1-0, Tan 3179. Alinhado e pronto, Tan 3179. Tan 3179, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 050 graus, 0612 de nós. Lembra de decolagem no zero, Tan 3179. No 79, decolar 258, chame o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 98, bom dia, obrigado. 4299. Bom dia, decolou o TAP 3179, cruza 1507. TAP 3179, contato radar na decolagem, sua federação, voo uma transição ótima, para o nível de voo 320. Decolando a transição do Uno Leda Motiva, subindo para 320. Direto Sambo, Motan 3179. Autorizado, direto Sambo. Quanto Sambo 79? A Xanema 311 está autorizada a final do procedimento LS, recepção 0, desça para 2, já tem altímetro 1095, reporte estabilizado. Autorizado, X-ray 2010, 1095, reportará estabilizado, final do procedimento 1063, morono. Correto. Oi, Salvador, bom dia, gol 2172, informação pelo. Voo 2171, bom dia, senhor, identificação de sua vez chegada Bonf para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 095. 095, deve ter chegada na Bonf para o 050, deve ter voo 2171. Voo 4299, após existe autorizado pelo centro Recife, o adreto Dádina. Pós-desvio direto Dádigo, ciente o 4299. Dádina, chama agora o centro Recife, 125-1, no caso negativo 123-8. Só retificando a posição é Dádina, e agora Recife 125-1238, tenha um bom dia. Correto, bom dia. Desvio à esquerda, mantendo a proa 200, 40 milhas, Anduleda para evitar formações, TAM 3179. Autorizado, desvio TAM 3179. 79. Passarei 2223, chama agora o centro Recife no 28-8, caso negativo no 35-3. 22253, passarei 2223, bom dia. para ingresso no 7, decolagem esquilo. Esquilo Zulu, autorizado a alinhar e manter pista no 7, reporte pronto. Repassará pronto no 7, esquilo 2. Tem 3179 após Leda, está autorizado direto Módula. Após Leda Módula já é, perfil da subida normal, felicita da presente, boa Módula. Em área decolar, pista no zero, vento 07, 0 grau, 062 de dia nós. Em livre decolagem no zero, chinelo, linha 312. Whisky Kilo Zulu, autorizado a decolar pista no 7, vento 07, 0 grau, 07 nós. Kilo Zulu, informe só recebi a portadora, autorizado a decolar pista no 7, vento 06, 0 grau, 07 nós. Esquilo Zulu, considera a autorização de decolagem? Cheque o equipamento e faça uma nova chamada. Informe Clareza 1. Papatango Whisky Kilo Zulu, Clareza 5, confirme como recebe a torre. Whisky Kilo Zulu, informa a portadora aberta. Esquilo Zulu, autorizado a colar pista no 7, vento 06, 0 grau, 07 nós. Decolando 238, bom dia, muito obrigado. Torre de Salvador, bom dia, Sena 6311, estabilizado final, X-Ray 10. Sena 6311, pouso autorizado, pista 10, vento 07, 0 grau, 07 nós, pista úmida. Autorizado pouso na final, correção na pista 10, Oxané 6311. Oxané 6312, decolar 207, chame o controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. 098, grava, bom trabalho. Whisky Kilo Zulu, decolar 207, chame o controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. Oxané 6312, Oxané 6312, contato com a radar na decolagem, suba via saída Fuga Transição Caju, para o nível de voo 350. Sobe via 350, autoriza para o Edjamo, né, 312? Autorizar direto o Jamo, Oxané, 6312. Direto o Jamo, 92. Proponho cancelamento para o dia 1000 pés. Santa Mercedes. Santa Mercedes, Kilo Zulu, regra de voo instrumento cancelado aos 1209, matando o pés, quando achar a resposta para o Tavar. Altimetro 1095. Voo 2171 está autorizado, sinal de transferimento de LS, que foi puxando zero. Deixa para 2 mil pés, altímetro 10, no 5, reporte visual com a pista. 2 mil pés, 1015, autorizado X-ray, reportado estabilizado, visual, voo 2171. Os quilos do louco, afinal estava o André de Carol, né? Agora me viuzinho aqui da informação aqui sobre o corredor da chefe. Sérgio. Número 9, boa. Lima 312 autorizado pelo centro Recife, vou lá direto pro Romeo Fox 018. Direto 18, grato, 6312. Xanaim 312, chama agora o centro Recife, 126.85, caso negativo 125.4. 285.45, 312, oxa. Salvatão, o Esquilo Zulu, frequência de informação com os traços locais na porta no regresso. Visual Fauna 0, Gol 2171. Gol 2171, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Gol 2171, obrigado, até daqui a pouco. Oxanema 312, chama agora o centro de 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. Ah, Simbra, tá. Estabilizado, Isalmano 0. Norte, Gol 2179, estado, pelo autorizado, pistola 0, vento de proa com 5 nós. Sirve, Pousalmano 0, Gol 2171. 7179, chame 1219, anda 7179, Solos. 219, igual 219, 7179.